Você está ouvindo a Rádio Universitária FM, 107,9 MHz, uma emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, um elo entre a comunidade e a UFC. Bom dia, queremos comprar todo o seu leite. Vocês têm tanques de resfriamento? Para você atender ao pedido dos seus clientes, o Cresce Nordeste atende ao seu. Mais de 6 bilhões de reais em créditos de curto, médio e longo prazos, com juros ainda mais baixos. Conte com o BND para implantar, ampliar ou modernizar o seu negócio de qualquer porte ou setor. Procure o Banco do Nordeste e faça como ele. Ofereça sempre o melhor para os seus clientes. 0800 728 3030 ou www.bnd.gov.br. Cresce Nordeste do Banco do Nordeste. Brasil, um país de todos. Pela Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cera, uma produção, apresentação e discoteca de Nirez, no ar desde 1963. Arquivo de Cera é o único programa em todo o país a apresentar exclusivamente gravações originais em discos de 78 rotações, os chamados discos de cera, que dominaram o mercado nacional no período de 1902 a 1964. Nosso programa hoje será em homenagem ao cantor e compositor Augusto Calheiros, que nasceu em 5 de junho de 1891, em Alagoas, e que faleceu no Rio de Janeiro no dia 11 de janeiro de 1956. Vamos abrir o programa com sua primeira gravação, Amor Secreto. Canção de autoria de Romualdo Miranda e Léo Vigildo Júnior. Augusto Calheiros canta com acompanhamento dos Turunas da Mauricéia. Gravação realizada na Odeon, disco lançado em novembro de 1927. Como dissemos, foi a primeira gravação do cantor Augusto Calheiros. Compõe seu primeiro disco, Amor Secreto. Triste de quem ama em segredo e nunca pode revelar o seu amor, mas ainda que seu lábio mudo, resiste em não confessar, e que seus olhos dizem tudo, tudo. Descobre o seu olhar. Ah, singular revelação dessa paixão vem dar outra expressão no seu olhar que com procura soltar. Eu sem querer no teu olhar me ponho a ler, quase a chorar, tudo que deixa perceber nesse poema de amargor, que é o teu amor, que é o teu amor. ama em segredo e nunca pode revelar o seu amor, mas ainda quer seu lábio mudo, que se não o confessar, estes seus olhos dizem todo o mundo, descobrem o seu olhar. Pinião, samba de autoria de Augusto Calheiros e Lupércio Miranda. Augusto Calheiros canta com acompanhamento dos Turunas da Mauriceia. Disco Odeon, lançado em novembro de 1927. Pinião. Prosseguindo esta homenagem a Augusto Calheiros, vamos trazer a canção de sua autoria com Lupércio Miranda e Nelson Paixão, Belezas do Sertão. Ele canta com acompanhamento dos Turunas da Mauriceia, gravação Odeon, disco lançado em novembro de 1927. Belezas do Sertão. Amor, alma e alma. minha terra. Só quem na noite se vendo canta bem o que ele que é nosso, samba de João Frazão, que Augusto Calheiros canta com os turunas da Mauricéia. Gravação realizada na Odeon, disco lançado em novembro de 1927. O que é nosso? Eu quase mata ficar pra cantar o que é nosso. Para sair lá do norte, sem ter dinheiro, pra cantar o que é nosso no mundo inteiro. Para sair lá do norte, sem ter dinheiro, pra cantar o que é nosso no mundo inteiro. Diz o correio da minha idade, é meu irmão, vai atender de jornal. Só se cantar o que é nosso. Ora saiu lá do norte, sem ter dinheiro, pra cantar o que é nosso no mundo inteiro. Ora saiu lá do norte, sem ter dinheiro, pra cantar o que é nosso no mundo inteiro. Sou patativa do norte, parente de Rabatã, mas vou cantar o que é nosso. Eu canto sem me sentir, fico na pé em um só, morrendo em fada viola, mas só canto o que é nosso. Nós saímos lá do norte, sem ter dinheiro, pra cantar o que é nosso no mundo inteiro. Nós saímos lá do norte, sem ter dinheiro, pra cantar o que é nosso. Me deixo de fora, faço a minora suar, mas só canto o que nós. Nós saímos lá do norte, sem ter dinheiro, pra cantar o que nós, no mundo inteiro. Nós saímos lá do norte, sem ter dinheiro, pra cantar o que nós. Já fui todo o sertão, só não vou onde não posso. Sinto não ir para a Europa, só para cantar o que é nosso. Nós saímos lá do norte, sem ter dinheiro, pra cantar o que é nosso no mundo inteiro. Nós saímos lá do norte, sem ter dinheiro, pra cantar o que é nosso no mundo inteiro. Único amor. Valsa de Alfredo Medeiros e Armando Gaioso. Augusto Calheiros canta com acompanhamento dos turunas da Mauricéia, em gravação Odeon, lançada em novembro de 1927. Único amor. Quero te dizer, querida, nessa hora da partida, toda imensa dor. Eu quero recordar a luz desse luar da minha voz, meu amor. Ai, se cantar nas provas que eu te fiz, coração sem meu lábio e diz, a paixão que me faz infeliz. Ai, ao escutar a corda da mulher meu coração, mas pois que entre nós dois, pois que mesmo tanto amor, saudade vale por corpo de pele de flor, deixa-te ver como mesmo todo meu ser, e grande amor, mais que tem seu coração. Pode escutar, fala por mim, violando os olhos meus, começam a chorar. No Silêncio do Teu Leito, canção de Leopoldino de Andrade, que Augusto Calheiros gravou com acompanhamento dos turunas da Mauricéia em disco Odeon, que foi lançado em novembro de 1927. No Silêncio do Teu Leito. Cada gota, uma amor eu lá de dentro. E o poema fosse solto, meu cantar. Cada nota uma, onde eu lá te vejo. E o poema fosse solto, meu cantar. Desse instante, o teu sono, ó, minha amada, despertar. E viesse da janela ofegante, dar um beijo a tanta luz neste lugar. E viesse da janela ofegante. Dar-me um beijo à santa luz desse luar. Rádio Universitária FM com o programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje trazendo músicas da carreira discográfica do compositor e cantor Augusto Calheiros, alagoano nascido em 5 de junho de 1891, e que ainda jovem foi para o Recife, onde conheceu Lupércio Miranda, tendo sido convidado a participar como cantor do grupo formado pelos irmãos Lupércio, no bandolim, João no bandolim e Romualdo Miranda no violão, e mais os violonistas Manuel de Lima, que era cego, e João Frazão, apelidado de Periquito. Por sugestão do historiador Mário Melo, o grupo passou a chamar-se Turunas da Mauricéia, numa alusão ao governador holandês do século XVII, Maurício de Nassau. Logo apelidado a Patativa do Norte, por sua voz afinadíssima e estilo peculiar de cantar, que o tornaram um dos cantores mais originais do seu tempo. Em janeiro de 1927, sem o Lupércio Miranda, os Turunas desembarcaram no Rio de Janeiro com suas roupas sertanejas e chapéu de aba larga. Estrearam com muito sucesso no Teatro Lírico, espetáculo patrocinado pelo jornal Correio da Manhã, cantando emboladas, cocos e outros ritmos ainda desconhecidos dos cariocas, apresentando-se depois em várias ocasiões na Rádio Clube. Executando peças típicas como emboladas e baiões, os grupos que vinham do Nordeste exercem crucial influência que se produzia na então capital. O grupo terminou em 1929 e Calheiros permaneceu atuando em rádios, gravações e teatro. Como solista, trabalhou na Casa de Caboclo, Casa de Espetáculos Regionais, e gravou para a Casa Edson canções sertanejas na década de 30. Sua primeira gravação foi a canção Amor Secreto, que ouvimos como o primeiro número nesse programa, que é de Romualdo Miranda e de Alvigildo Júnior, que foi acoplado com a quarta gravação, o samba Endurinha de Coqueiro, do próprio Augusto. Seu primeiro sucesso foi sua segunda gravação, a embolada Pinião, feita por ele com Lupércio Miranda. As apresentações do grupo no Rio de Janeiro obtiveram tão grande sucesso que a música nordestina passou a ser coqueluche nacional. Até a primeira composição Noel Rosa foi uma embolada. Depois que o grupo se desfez, Calheiros passou a gravar sozinho, permanecendo na fábrica Odeon e sua subsidiária Parlophone até 1941, tendo registrado um disco na Victor em 1933. Em 1945, assinou contrato com a RCA Victor, onde ficou até 1952, ano em que passou para toda a América. No final da carreira, voltou ao Odeon e regravou alguns de seus antigos sucessos. Augusto Calheiros faleceu no dia 11 de janeiro de 1956. Sempre a Chorar, canção de José Francisco de Freitas e Zeca Ivo. Augusto Calheiros canta com Turunas da Mauricé no acompanhamento. Gravação realizada no Aldeon, disco lançado em novembro de 1927. Sempre a chorar. Essa paixão que traz me asilo de amor é toda a causa do meu amargor. E o teu doce só me chama em si, pois bem sabes que te amo assim. Basta, pois, de gargalhares, se um dia e de ficares comigo a dor de aqui cessar. Essa paixão que traz me assim louco de amor é toda a causa do meu amargor. E o teu doce nome chamo em si, pois bem sabes que te amo assim. Basta, pois, de gargalhares, se te um dia e te ficares por tua dor de ali. Prece da Saudade, valsa de Levino Albano da Conceição. Augusto Calheiros canta com acompanhamento dos Surunas da Mauricéia. Gravação realizada na Odeon, disco lançado em novembro de 1929. Prece da Saudade. Além aos pés de Deus, quase a morrer, vem embalsamar esta mágoa e dessecar meus olhos rasos d'água e dar a minha cruz à luz. Este é meu amor e a alma em paz entre os filhos desta doceração. Guarde-o bem no altar do coração, com uma mais sentida prece da saudade. Quando o sol no poente escampar languidamente, e com o sol te dar a provação do meu triste viver, e tanto céu sem fim dos santos olhos teus, a Deus tu rezarás por mim. Dolorosa Saudade, valsa Choro de José Luiz Calazans, o Jararaca, e Severino Rangel, o Ratinho. Augusto Calheiros canta com acompanhamento dos Turunas da Mauricéia, gravação realizada na Odeon, disco lançado em dezembro de 1929. Dolorosa Saudade. Teus Olhos Castanhos, Modinha de Bonfilho de Oliveira e Lamartine Babo. Augusto Calheiros canta com acompanhamento dos Batutas do Norte. Gravação realizada na Parlophone, disco lançado em agosto de 1930. Teus Olhos Castanhos. Música. teus olhos são dois astros pequeninos que brilham nos meus olhos peregrinos. Castanhos são os teus olhos cismadores, que até parecem dois amores, tão cansadinhos de chorar. Teus olhos, os meus olhos são parentes, são tristes, nossos olhos tão dolentes. Se acaso os trocássemos um dia, talvez ninguém descobriria os olhos meus dentro dos teus. Quando um dia tu souberes pela voz de outras mulheres que do amor só te escolho, é porque talvez eu visse outros olhos com a meiguice, o castanho de teus olhos. Muito embora tu zombasse, os meus versos não cantasse, aumentando os meus abrolhos. Eu quisera por vingança ver teus olhos de criança na tristeza de outros olhos. Teus olhos, meus olhos são parentes, são tristes, nossos olhos são dolentes. Se acaso os trocássemos um dia, talvez ninguém descobriria os olhos meus dentro dos teus. Revendo o Passado, valsa de Freire Júnior. Augusto Calheiros canta com acompanhamento de conjunto. Gravação de 30 de maio de 1933, realizada na Odeon, que lançou o disco em agosto de 1933. Revendo o Passado. Recordar é viver, velho ditado. Recordar é sofrer, saudade do passado. O sonho que viveu em nosso coração, um amor que morreu deixando uma cruel paixão. Crer no sonho de ilusão, ver na imaginação a imagem do primeiro amor que tal qual uma flor murchou ao relento no chão, secou. Quem na estrada do viver não encontrou alguém, alguém que o fez sofrer, a quem se dedicou. Talvez, quem sabe, amor. Quem não teve uma paixão, a mesma ainda tem, e vive na ilusão de ainda ser feliz. Só o destino não quis. Quem não tem no seu passado as cinzas do seu bem, no túmulo guardado seu amor primeiro, talvez o derradeiro. E somos todos iguais, a vida é mesmo assim, desilusões e nada mais. Thank you. qual uma flor murchou ao relento no chão e cor. E me deixou saudade, valsa de Acosta e Milton Amaral. Augusto Calheiros canta com acompanhamento da Orquestra Copacabana. Gravação de 7 de março de 1934, realizada no Odeon, que lançou o disco em julho de 1934. E me deixou saudade. Festivo de salão distinto a dançar, foi que conheci teu ser formoso encantador. Dentro de minha alma enfim senti o coração a palpitar, numa sensação feliz que só nos dá o amor de todos encantador. Quando terminou a valsa que o meu coração triste inspirou, vi que os olhos teus fitavam muito para mim. Disseram-me os teus rosos lábios um sorriso lindo, multicor. Eternamente quero ser o teu amor. Que me fez sonhar, quis o teu amor, meu bem, glorificar. Mas a desventura veio residir, oh, sim, dentro em mim, porque o relicário desse teu sorrir não compreendeu talvez minha amizade. Sim, o teu amor teve a vida de uma flor, foi-se embora e me deixou saudade. Serenata ao Luar, valsa choro de José Evangelista. Augusto Calheiros canta com acompanhamento de conjunto, em gravação de 15 de maio de 1933, feita na Odeon, que lançou o disco em março de 1935, 2 anos depois. Serenata ao Luar. Teu beijo deixou-me na boca a marca de um sonho vivido, um louco romance de amor, um castelo de todo perdido. Desperta, eu te peço, querida, ao som do meu canto plangente, ao som triste da serenata, que sempre consola quem sente. Bem me lembro, foi na primavera que eu te vi toda cheia de encanto. E de cego não pude pensar no amargo pranto. Acreditei no teu amor, mas, ó meu Deus, por que mereço ter este perdido? Teu capricho me fez desgraçado, não sei sorrir, não sei chorar. Acreditei no teu amor, mas meu castigo foi demasiado por ter sido sonhado. Mas a glória de ter fracassado tem um lamento para diminuir meu sofrer. Desperta, eu te peço, querida, ao som do meu canto plangente, ao som triste da serenata, que sempre consola quem tem. Pisando Corações, valsa de Antenógene Silva e Hernani Campos. Augusto Calheiros canta com acompanhamento de Antenógene Silva no acordeon e orquestra. Gravação de 31 de janeiro de 1936, realizada no Odeon, que lançou o disco em abril de 1936. Pisando Corações. Naquela noite enluarada, minha impressão era que fosses uma fada fugida do seu reinado, vinda de um mundo encantado. Agora vi que hipocrisia é o sortilégio, que afivela como máscara o teu rosto. É o teu sorriso encantador, é taça de veneno em formato de flor. Tu passaste a vida a sorrir, pisando corações, indiferente a rir. Agora voltarás e então hás de sofrer por tudo que fizeste os outros padecer. Thank you. Quero-te cada vez mais. Valsa de João Freitas e Zeca Ivo. Augusto Calheiros canta com a Orquestra Copacabana no acompanhamento. Gravação de 22 de setembro de 1936, realizada no Odeon, que lançou o disco em abril de 1937. Quero-te cada vez mais. Cada vez mais, ó meu amor, a minha vida consiste só em te adorar, em te deixar. És o meu remar, o meu prazer, a razão de todo meu viver, meu bem querer. Meu amor, sou tão feliz, dormindo assim, juntinho da felicidade. Tenho que sorrir, não quero mais sentir outra emoção. Eu prefiro só essa bondade no meu coração. Meu coração vibra em certo, agora eu preciso. É que de mim se desperto, e eu vivo a chorar por ti. Tenho ciúme sem ter. Sentir meu Deus, sabe demais quem jurei sucumbir nos braços ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz, a sintonia da Terra. Olá, eu tô interessado num pacote pro feriadão. Vocês têm quarto duplo de frente pra piscina? Para você atender ao pedido dos seus clientes, o Cresce Nordeste atende ao seu. Mais de 6 bilhões de reais em créditos de curto, médio e longo prazos, com juros ainda mais baixos. Conte com o BND para implantar, ampliar ou modernizar o seu negócio de qualquer porte ou setor. Procure o Banco do Nordeste e faça como ele. Ofereça sempre o melhor para os seus clientes. 0800-728-3030 ou www.bnd.gov.br. Cresce Nordeste, do Banco do Nordeste. Brasil, um país de todos. Rádio Universitária FM com o programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Hoje enfocando a carreira discográfica do compositor e cantor Augusto Calheiros, nascido em 5 de junho de 1891 em Alagoas e que faleceu no Rio de Janeiro em 11 de janeiro de 1956. Restos de Ventura, valsa canção de Gastão Lamounier e Mário Rossi. Augusto Calheiros canta com a Orquestra Copacabana no acompanhamento. Gravação de 27 de março de 1938, realizada na Odeon, e lançou o disco em maio de 1938. Restos de Ventura. Da mocidade, desiludido como sou, eu vejo que a felicidade nunca se encontra onde eu estou. Lembro a promessa mentirosa que fez nascer a minha dor, e essa alegria dolorosa de padecer por meu amor. Felicidade, és diferente do que eu sonhei por muito amar. Eu te esperei inutilmente nas minhas noites sem luar. Andas comigo na ternura desta saudade que me quis doirá. Do resto de ventura de quem não deve ser feliz. Alegria dolorosa de padecer por meu amor. Minha vida em tuas mãos, valsa serenata de Luiz Bittencourt e Mário Rossi. Augusto Calheiros canta com a Orquestra Copacabana sob a direção de Simão Butman. Gravação de 22 de março de 1939, realizada na Odeon, que lançou o disco em junho de 39. Minha vida em tuas mãos. Ponho em tuas mãos a minha pobre vida, para reviver os sonhos que sonhei outrora, e esquecer aquele último luar que tu deixaste em minha nevoar, em meu olhar. Ponho em tuas mãos a minha mocidade, para te ofertar a alma que floriu agora, e cantar assim sentindo teu calor. Tu foste em minha pobre vida o meu melhor amor. Divisar morrer de mim. Sei que um grande amor é sempre assim, mas da tua atroz e negra ingratidão, meu pobre coração não te dará perdão. Jamais, oh não, vivo a soluçar por ti. Lembro tudo quanto já sofri, e ao despetalar a minha adoração, desfeita em tristezas, não te dará perdão. Minha mocidade, para te ofertar a alma que floriu agora, e cantar assim, sentindo teu calor. Tu foste em minha pobre vida o meu melhor Casa Desmoronada, canção de Antenor Borges e Pedro Fábio. Augusto Calheiros canta com acompanhamento da Orquestra Odeon. Gravação de 22 de abril de 1941, realizada na Odeon, e lançou o disco no mesmo ano, em setembro. Casa Desmoronada. Lá no alto da chapada, dentro daquele sertão, ali morava uma cabocla abandonada, que por Deus foi condenada a viver na solidão. Esta cabocla escutou um belo dia, no alto da serrania, a voz de um cantador. Deixou a casa e subiu pela montanha, a viagem foi tamanha que até hoje não voltou. A voz pra mais perto foi chegando, e a cabocla encantada foi ficando. Era um caboclo violeiro apaixonado, que também foi condenado a viver sempre cantando. A noite foi chegando de repente, sangrando tristemente os olhos meus. E quando amanheceu, chamei por ela, e ela não deixou nenhum adeus. Cabocla escutou um belo dia, no alto da serrania, a voz de um cantador. Deixou a casa e subiu pela montanha, a viagem foi tamanha minha que até hoje não voltou. Senhor da Floresta, samba de René Bittencourt. Augusto Calheiros canta com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu regional. Gravação de 3 de abril de 1945, realizada na Victor, que lançou o disco em maio de 1945. Senhor da Floresta. Floresta, um índio guerreiro da raça Tupi, vivia pescando sentado na margem do rio Chuí. Seus olhos rasgados, no entanto, fitavam ao longe uma taba na qual habitava a filha formosa de um moro de Chava. Um dia encontraram o senhor da floresta no rio Chuí, privado de flechas de longe atiradas por outro tupi. E a filha formosa do moro de Chava, quando anoiteceu, correu subindo a montanha, no fundo do abismo desapareceu. Naquele momento alguém viu no espaço a luz do luar. Senhor da floresta, de braços abertos, risonho a falar. Ó virgem guerreira, ó virgem mais pura que a luz da manhã, iremos agora unir nossas almas aos pés de Tupã. A filha formosa de um moro de Chava. Célia, valsa de José Rodrigues de Rezende e Augusto Calheiros. Augusto Calheiros canta com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu regional, em gravação de 3 de abril de 1945, realizada na Victor, que lançou o disco em julho de 1945. Célia. Andei tristonho e solitário, do meu calvário carregando a cruz pesada desta vida. Chorei com resignação, cumprindo esta missão, confesso ao meu Jesus com lágrimas doridas. Cheguei no fim desta jornada, penosa e demorada, com minha alma triste, transtornada desde então. Covarde eu fui em desprezar a Santa Cruz do meu altar. Foi grande a minha ilusão. Célia, por você abandonei no vale doloroso minha Santa Cruz, vindo acabar o meu sofrer. E vejo que idealizei em seu olhar faustoso, vislumbrante que seduz e alegra o meu viver. Embora eu veja com tristeza o nosso amor morrer e no mar de incerteza minha vida perecer, peço-lhe amenizar a minha dor. Sou tristonho e sofredor, bem querida Célia, meu grande amor. Esta jornada, nova e demorada, com minha alma triste, transtornada desde então. Covarde eu fui em desprezar a santa cruz do meu altar. Foi grande a minha ilusão. Dúvida. Valsa de Luiz Gonzaga e Domingos Ramos. Augusto Calheiros canta com acompanhamento de regional em gravação de 8 de abril de 1946, realizada na Victor, que lançou o disco em julho de 1946. Dúvida. Por que razão tu tens ciúmes? Não sei por que razão não crês em mim. Se sabes que te quero e o meu amor é tão sincero, é demais duvidar tanto assim, ai de mim. Não sei por que razão tu tens ciúmes. Não sei por que razão não crês em mim. Bem vês que vivo escravizado e preso ao teu encanto. Não deves duvidar assim de quem te adora tanto. Não deves duvidar de mim, porque não tens razão. Assim torturas sem querer meu coração. Razão tu tens ciúmes, não sei por que razão não crês em mim. Bem vês que vivo escravizado e preso ao teu encanto. Não deves duvidar assim de quem te adora tanto. Não deves duvidar de mim, porque não tens razão. Assim torturas sem querer meu coração. Garoto da Rua, samba canção de René Bittencourt. Augusto Calheiros canta com acompanhamento de regional. Gravação de 29 de novembro de 1946, realizada na Victor, e lançou o disco em março de 1947. Garoto da Rua. garoto da rua que anda rasgado, com o bolso pesado de bolas de gude, que estuda sem livros a filosofia, buscando alegria num fado tão rude. Garoto da rua que corre na frente da turma valente que tasca balão, na bola de meia é craque afamado, é rei coroado, travando o peão. Garoto da rua que é bamba da zona, que pega carona melhor que ninguém. Ao vê-lo relembro, saudosa quimera, o tempo que eu era garoto também. Turma valente que taca balão, na bola de meia é craque afamado, é rei coroado, cavando peão. Garoto da rua que é bamba da zona, que pega carona melhor que ninguém. Ao vê-lo relembro, saudosa quimera, o tempo que eu era garoto também. Grande Mágoa, valsa de José Luiz da Silva e José Rezende. Canta Augusto Calheiros com acompanhamento de orquestra. Gravação de 30 de janeiro de 1952, realizada na Toda América, que lançou o disco em abril de 1952. Grande Mágoa. A mocidade lhe deixar um dia, na solidão sofrendo a nostalgia, ao relembrar o mal que lhe causou. Serei feliz, porque feliz eu nunca fui na vida, minha alma sempre foi desvanecida, esquecerei o tempo que passou. Quando a formosura lhe abandonar e a consciência um dia lhe chegar, roubando todo o seu deslumbramento, daí então gargalharei, porque eu sei sofrer, nasci assim, portanto hei de morrer. Viver alegre é meu contentamento. Quem faz o bem recebe sempre o mal, quem neste mundo tem o ideal de viver sempre a sorrir, há de sofrer. Jesus também sorrindo foi martirizado e no Calvário foi crucificado, a suportar a dor e a resistir até morrer. Mas aquele Deus tão grande e poderoso nunca foi num mundo orgulhoso, pois morreu contrito a perdoar quem lhe feria. Eu sou diferente no meu coração, guardo o rancor de sua ingratidão, minha alma ao relembrar jamais perdoaria. Quando a

ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz, a sintonia da Terra. Em Fortaleza, 10 horas, 2 minutos. Um bom dia a você, amigo ouvinte da Rádio Universitária FM. A partir de agora, Brasileirinho, nosso encontro dominical com choro instrumental e cantado. Brasileirinho tem produção e apresentação de Nelson Augusto, no áudio Assis Lima. Daqui a pouquinho ao vivo com a gente, Tarcísio Sardinha e convidados. São as atrações do nosso programa Brasileirinho. Sardinha já chegou, já está ali afinando os instrumentos com os músicos. E vamos fazer choro ao vivo daqui a pouquinho no nosso programa Brasileirinho. Já avisando a você, ao meio-dia o programa Roda de Samba com Fátima Mendes, 14h, o nosso Memória 107. Entrevista, aliás, dedicado aí aos 90 anos da Carmen Costa, cantora e compositora carioca. São as atrações das programações que se seguem aqui na nossa grade da Rádio Universitária FM. Vamos começar nosso programa Brasileirinho de hoje com o grande violonista Dilermando Reis, tocando músicas de Pixinguinha. para começar com o violão afinado e afiado. Daqui a pouquinho já falei, Tarcísio Sardinha ao vivo e convidados. Vamos ouvir Carinhoso, Lamentos e Cheguei. Três composições de Pixinguinha com o violão de Dilermando Reis.